Todos artistas do Nordeste brasileiro, saravá Nordeste, saravá todo o Brasil, todas as regiões do mundo, não apenas do Brasil, mas de todos os planetas, saravá. We'll be right back. Thank you.